ficou todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou. Deixa rolar, deixa fluir. Os pretos chiques hoje estão por aqui. Tô de lalá, quero curtir. Elas rebolam na frente dos draque. Tá aqui, anuncia a nossa chegada numa proporção maluca. O mundo dá um giro. Quem nem come fala que é namorada. Ultimamente numa só chamo de amor. Lacrado de tatuagem, hoje saco aquela nave que os bicos nunca achou que eu teria. Uma Porsche linda, chave, bota fogo na cidade. Tá tranquilo, começou a honcaria. Traz o uísque, né, também tequila. Tigre guerreiro, tá com bonde da Camila. No bolso várias notas, fazendo fila. No dia a dia, só mantendo a picadilha. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai, moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. Vai, let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai, moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. GLE ronca mais que ronco da minha sócia. Tô no giro louco com as loucas de Bertioga. É muito emei de rosa, pras loba bater uma prosa. Jet 013, tô com os coisas e ela adora. Tá tudo mudado, as bebês só quer no Pix. Não tem Mastercard, é só na hora, barra VIP. É festa linda, arma presepada sem limite. Pras puta jogar e se soltar naquele pique. O Heredon Perrier, tô com as cavalas do mal. Maluco no pedaço que assombra a capital. Só não para na Blitz que vai ter na radial. Tô com a peça no carro, se enquadrar vai ser mil grau. E leva a Patricinha pra conhecer a favela. A função do morro e os maloqueiros de peça. Conhece os giros sem caps na minha tenera. Se os PM encostar, só se segura e acelera. Tô pelas ruas da favela, tocando com inteligência. 100 por hora no ponteiro da Tag 1200. Foi pelo ronco, cê já sabe, mais um jovem milionário. Roletando a quebra toda, giro louco na cidade. Sem emoção, vou calculando quantos combos, quantas minas vai caber no camarote. Hoje é só garrafa de cirote. Contar com Deus, nós nunca vai contar com a sorte. Não grita mesmo que hoje os menorzinhos tá forte. Aê, comédia, não sente fraqueza na vestimenta que nós anda. Eu vou de Lacoste, cordão no peito, polo branca. De braço lacrado, novo Mizuno Sorayama. Tá pela onde eu sei que elas andam. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Então me fala, quebrada, se tu lembrar das tia brava que dizia nas antigas que tu ia dar em nada. Então me fala, quebrada, se você lembra das danadas que zoava nas antigas e sempre te criticava. Mas chegou, que bom, chegou. Aê, meu bom, a favela venceu. É revoado e o tubarão me convocou. Popô, popô. Revoado hoje é do tubarão, ele me convocou. Aí não é pra levar um, é pra levar um montão. Que o tubarão tá mais famoso que o programa do Faustão. Eu vou chinelinho, sem peta e bermudão. Pra confirmar que é nóis no toque das tua. Let's go, todo mundo louco. Favela venceu e as bebê tá com os perigosos. Let's go, todo mundo louco. A favela venceu e as bebê tá com os perigosos. Let's go, todo mundo louco. A favela venceu e as bebê tá com os perigosos. Let's go, todo mundo louco. É que ultimamente nós tá mais pra frente, nós tá mais potente. Esse neguinho tá na mó chave de cadeia. É o pensamento da vizinha fofoqueira da quebrada. Ao ver o neguinho canela cinza tá com a marcha. Hoje nós vai de Lacoste, hoje nós vai fechar os camarote. Ao som do baile é o GBR que explode. Festa de maloca dos truta que conta forte. É, eu vou ter que mandar pra ela é o CBzinho na voz. Pode chamar suas amigas pra colar com nós. Manda descer Royal Salupa essas mina feroz. Let's go, então cê vai de Mercedão, sua volta vai ser chique. Depois que entra no navão, o nego é sem limite. De cartão black ou se preferir, nós faz a pix. Calma, bebê. Quero que se exploda tudo, vizinha fofoqueira, não devo nada por si. Hoje nós faz um peão, brota, bebê. Quero que se exploda tudo, vizinha fofoqueira, não devo nada por si. Hoje nós faz um peão, brota. outra, bebê. Joguei a Dombo X24K na cara. Mandei o platinado pra ficar na picadilha. O Gubaz é pano fino e o jacaré deixei em casa. Nosso time é nato e rouba o coração das lindas. Já dei a vida por alguém que não valeu a pena. Revoltado com amor, ser solteiro é meu dilema. Quando a pica escapotífera rebola, que senta. Faz strip com a amiga bandidona do problema. O GBR convocou as primas pra fazer salseiro. Desce e aquece na rave de maloqueiro. Hoje ela tá aqui porque é folga do puteiro. Pela cara eu já sei que ela transa por dinheiro. O GBR convocou as primas pra fazer salseiro. Desce e aquece na rave de maloqueiro. Hoje ela tá aqui porque é folga do puteiro. Pela cara eu já sei que ela transa por dinheiro. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. Let's go, gordinho valioso. Pix pra Elisa Sanches porque tá ricoso. Aprendi com o Iggy que dinheiro é gostoso. E quanto mais elas vê, mais elas quer sentar de novo. Os menor não tinham um bode, sacou da Hornet. Ela até apelidou de dinossauro Rex. Patricinha vende pack de foto na net. Anda só de escarpão e compras na Farfetch. A Juju tá destacando na minha face. Não é pagando, subiu 50 na pague. Exportando as mais caras do Red Light. Espancando os black que é master do Titio Massage. Voando tanto que fechei contrato com a Tan. Em cima de mim ela parece ginasta do Pan. Nem sabe meu nome, mas disse que é minha. Tô pegando brisa até com o Dambi Zerian. Let's go, gordinho valioso. Ele é o GBR, ele não passa mais sufoco. Desabilitado, vai moleque louco. Tá liberado pra maiores de 18. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. Gordinho valioso, ele é o GBR, ele não passa mais sufoco. Desabilitado, vai moleque louco. Tá liberado pra maiores de 18. Let's go, todo mundo louco. Hoje é festinha só de quem passou sufoco. Desabilitado, vai moleque doido. Tá liberado pra maiores de 18. Foi horrível, caralho.